Roser abriu-se em mulher errou de caminho, e o caminho da desamada é o grande amor ali sua, uma madrugada. Deixava a porta encostar, lavava as mágoas com água, e a tristeza nunca enxaguava. Seu nego despertou, deu-lhe um beijo na testa. A roseira roseou e a preta não quis festa. Regava um estio pra colher, colhia mais que plantava, no plantio de cana amarga, que amargava o seu langor quando o sol raiava. Que valerá o arrebol de que servirá ser alada se a inocência lhe fez culpada. Qual rosa que despetalou pra ser ofertada? Nego voltou pros olhinhos da preta. Foi a preta que cegou, ou a porta que estreita. Esqueceu, preta esqueceu. Preta virou breu, ao morro acendeu. Esqueceu, preta esqueceu. Preta virou breu, ao morro acendeu.